4790, desça para 2000 pés, o ajuste 1 na 02, livre LS, reporte estabilizado. 2012, 2000 pés, chamada. Estabilizado em LS, chegou 1807. Exército Brasileiro 4008, qual seria o que está mantendo? Instruído a proa de Mari, confirme. Gol 9781, vai cruzar 1997. 7, confere, gol 9781, no chame Recife, 1251, não tem nada no 3325, bom voo. 3325, confere. Confere, bom voo. Obrigado, boa tarde. Vai passar o externo embaixo travado, gol 1807. 12, 1186. 186, boa. A aeronave é 1-9-1-2, senhorita. Obrigado, senhor. 2-0 graus com 1-13-nós, 13-nós. Pois, senhor, confirmando 120 com 13 nós, autorizado pouso, pista 10 para o gol 1807. Afirmativo. Muito obrigado. Mike Thiago, prossiga. Primeira hora do plano. Mike Thiago, forma que eu não tenho plano no sistema, só fez aqui mesmo na sala, é? Mas eu vou checar no sistema. 2085, bom voo. 2545, alterna 2085, assinei 6142, obrigado, uma boa tarde. Igualmente. Papá, Romeu Charlie, o controle. Está agora 59 milhas de sudoeste de Salvador, mantendo 065 com condições visuais. Serviço está terminado, chame o controle Ilhéus, 1201, não tem um bom voo. Áreas do 4065, após aeronave na curta final, que é um Boeing da Gol, após estar autorizado a alinhar e manter cabeceira 10, azul 4065. O senhor fez hoje mesmo esse plano? Ok, eu vou checar só um momento, ok? Gente da Juliette, 6326. Ingressa via Índia, portão 01, no 6326. Via Índia 01, no 6326. Oceanair 6142, é o controle de Salvador? 07, solo 217, direita 219, solo, boa tarde. Direita 219, então boa tarde, senhor. Até já. Azul 4710. 4710, Pantanal, completo final, torre 186, bom pouso. 186, boa. Quebrou. Boa noite, 07, Alfa, mantém posição. Alfa Juliette 06. Alfa Juliette pro 06, boa noite, 07. Prossiga. Ok, assim que chegar no sistema eu faço uma chamada, ok? Oceanair 6142 é o controle. 4032, controle. Azul 4032, oficina identificação, autorizado chegada a mar. Voando para o DIPAP da presente, indecida inicialmente para 1100. Controle 119, decimal 8, bom voo, boa tarde. 98, boa tarde, senhor. Bota 9710, boa tarde, ajuste 10112, está baixado e travado visual? Completamente, desde Ilhéus. Guardando Duna, o azul 4032. Graus com 14 nós, 14 nós, delivery post. Maravilha, visual esplendoroso aqui de Salvador. Obrigado, livre pouso Pantanal 4710. 4065 da Azul, decolou na sua escuta. Azul 4065, contato ao radar, sulavário 360, saída da El. 360 da El, 4065. Salvador, Oceanero 6314, informação Romeu. Oceanero 6314, oceano identificação, autorizado chegada a Mari, desce inicialmente para o nível 110. Chegada a Mari, 110, 6314. Autorizado da Elda presente, 4065. Ciente, Alfa Vitor Juliette, reporte rotatório visual com 17. Azul 4032, Joana Cruz 050 para o localizador. 050 para o localizador, 4032. Autorizado nível 090. Para o 090, 4032. Exército Brasileiro 4008, sob vetor para sequenciamento, esquerda proa 360, limite dessa proa localizador. Exército Brasileiro 4008. Já sob vetor para sequenciamento, curva agora à esquerda para o A360, limite ao localizador. Confere. 4710, seu solo 221219 agora, boa tarde. 219, boa. Solo, boa tarde, Pantanal 4710, direcional. Pantanal 4710, Índia, portão 02. Índia para 02, 4710. Como é que você é a Golf na escuta? Índia 090, azul 4032. Gente, o azul 4032 é autorizado descida para o 070, aguardando para prosseguir na descida devido a tráfego, agora cruzando 6.500 pés em descida para 3.000 pés. Sim, para o 070, aguardando. São 3155, Guarulhos aprovado nível 340, via para o ISC 50. Da cola da pista 10, perfil de saída da Euleda, voz direto Bidev com curva direita. Transponder 5573, controle 119, decimal 8. 5573, TAM 3155. Ok, então TAM 3155, autorizado nível 340 para Guarulhos e APU-50. Decola a pista 10, saída da Euleda, pós-Vobidev. 5573 é o transponder, 198 controle, TAM 3155. TAM 3155, cotejamento correto, chame pronto. Porta pronta, TAM 3155. 4032, desça para 2000 pés, ajuste Mi 11, livre LS. 2000 Mi 11, livre LS, 4032. Salvador, Gol 1649, autorização ideal. Meia 49, aguarde a Copa, só mais um minuto. Saída, presidente. Tá, eu. Salvador, o Papa Romeu mais Papa Lima. Papá Romeu, Mike, Papá Lima, controle. Positivo, decolado de Zulu, Costa Azul para Salvador, já. Gente, Costa Azul para Salvador, mantendo 500 pés no litoral. Na linha do litoral, passando através do aeroclube no momento. Gente, confirma o Romeu, Mike, Papá Lima. 03 a bordo, está acionado 0224. Gente, o Mike, Papá Lima, mantendo 500 pés, litoral, reporte no através de Piruaçu, Mike, Papá Lima. Já no através do Piruaçu. Eu tenho uma Victor Juliette na história, eu quero de avisar o contato. Torre 186, Alfa Victor Juliette. Alfa Juliette. O Mike Papa Lima mantém a escudo do controle aguardando transferência de comunicações. O Salvador, como tem uma Victor Juliette, na prova da hora de avisar o contato. São 050. 050, minha 3 não passa. Rufa Lima, boa tarde, é posto fora do Tapuã, agilizando. Alfa Vitor Juliette, prossegue final do 97, posto final de 3 milhas, Alfa Vitor Juliette. Se tiver condições de agilizar, para seu número 1, Alfa Vitor Juliette. Final de 3 milhas. Intenção de pouso, parte 5. Pátio 4, pátio da deixa. Pode ser aproximar direto, agilizando, mas com a Lima. Positivo, está presente direto a deixa. Firma, agilizando ao máximo, mas com a Lima, reporte curta final, pátio 4, a deixa. O vento 1, 00 graus, uma centena com 1, 2 nós, 12 nós. Positivo, está no máximo aqui, chance. Xeré 6314, desça para 3000 pés, ajuste no 091. 3000 pés, 091, mas 314. 649, Ilhéus, aprovado nível 240, via Golf 677, decola da 10, curva direita, perfil da Euleda após direto, transponder 5547, controle 119, decimal 8. Autorizado, Ilhéus, 240, Golf 677, decola da 10, com curva direita, da Leda direto, 5547, no transponder 198. Bono 649, correto, chame pronto. Chamada. O Mike Thiago está na escuta para a cópia. 030 à direita? Exército Brasileiro 4008. Seguida. Direita pro 030, limite permanece localizador. Direita pro 030, limite localizador. Exército Brasileiro 4008, reto uma navegação Voiduna. Vitor Juliette, continua a aproximação, aguardando a autorização de pouso. É, a aproximação, por favor. Tio 4 AD, o vento 120 graus, 12 nós, reporte solo controlado. Reportando solo controlado, de cima. Vitor Juliette, autorizado pouso, pistão 7, o vento 120 graus, 12 nós, informa o tráfego à direita, helicóptero prosseguindo direto para o pátio 4, não vai interferir com sua aproximação. Livre pouso, será jovem tráfego à direita. Salvador, azul 4032, boa tarde. 32, que eu tenho aproximação, aguardando o eixo da 10 livre. Aguardando, 4032. Para feedback, acionamento, gol 1649, está no gate 3. Confirma a velocidade de cara do Exército Brasileiro? Para pushback, acionamento, gol 1649, gate 3. Livre chame táxi, gol no 649. Chamara. Exército Brasileiro 4008. Confirma pro que está mantendo? Gente, Exército Brasileiro 4008, autorizada pro Edituna. Confirma a indicada do Exército Brasileiro 4008. Gente, Exército Brasileiro 4008. Toma. Solo aos 3-1, tenha uma boa tarde, Marco Falema. Ah, bom trabalho. Azul 4032, o vento 100 graus, 12 nós, livre pouso, pista 10. Livre pouso 10, 4032. Juliette, solo 32, autorizando o backtrack, forte livrando pista. A Golf já tem o seu plano, confirma o estacionamento e a pista de decolagem. T-Mike Serra Golf, Serra November Quebec, uniforme aprovado nível 06, correção 085, decola da 17, restrito 1000 pés no corredor Axé, transponder 5001 no controle 1998 e atorno no 86. Gente, cotejamento correto para acionamento e táxi turno no 86. Bom voo, mais de ser a Golf. Bom dia. Boa, é o 3192-1180, desde da Romeu. Então, 3192, essa identificação, autorizado de chegada Mari, desse mantém o 050. 050 da Mari, gente. Eita, chama o solo 21, decimal 9, boa tarde. 219, azul 4032, boa. Exército Brasileiro 4008, confirma a velocidade no momento. Gente, tem condições de manter até o marcador essa velocidade? Gente, mantenha a reposta estabilizada. Já foi da Juliette, então boa tarde. Externo, Chanel 6314. Chanel 6314, você está baixando a travada? Positivo. Chanel 6314, autorizado pouso, pista 10, vento 120 graus, 120 graus com 12 nós, uma dúzia de nós. De pouso, 10, 6314. Espera turno no 86, ajuste no 011, bom voo. 011, 4028. Alô, boa tarde, é o 1785, tá sentido da Romeu, para autorização, galera. Bono 785, Galeão aprovado nível 360, via para 850, BDEV, Upper 9857, Terra Golfo Romeu, após Upper Zulu 16, conforme a rota do plano de voo, decola da pista 10, saída da Euleda após direto BDEV, com curva à direita. Transponder 5004, controle 199, decimal 8. Ok, então atualizado o 360 para o Galeão, via Upper 850, BDEV, Upper November 857, Terra Golfo Romeu, Upper Zulu 16, conforme. Escola da 10, curva direita da Euleda. Após BDEV, 5504 transponder, 1198 é o controle do gol 1978. Bono 785, só poderia cotejar, repetir o transponder, por gentileza? 5504? 5004. 5004, ok. 5004, transponder pro gol 1785. Bono 785, cotejamento correto, chame pronto. Ok, chamada pronto, né? Muito obrigado. Juliette, azul 4032. Juliette 08, azul 4032. Juliette 8, obrigado. Espera pronto, voo no 649. 649 ali, mantém, capiceiro no zero. Mantém. Chanel 6314, solo 37, direito 219, solo, boa tarde. 219, quero bom dia, boa tarde. Bom dia. Boa tarde, Sena 6314. Táxi via Alfa, Juliette, portão 07. Alfa, Juliette, 07, quero. Solo, Sena 3255. Pronto, cheque, treinamento. Sinal 5. Tan 3155, livre pushback acionamento, chame para o táxi. Livre pushback acionar para o táxi, Tan 3155. 49, livre decolagem, pistão no zero, vento 090 graus, 10 nós. Decolagem, pistão no zero, 949. Romeu, meu Golf, confirme estacionamento e pista de decolagem. Controle, é o 3192. Prossiga. Sou visãozão, posso ir logo a 2000? Mantenha a chegada, o TAM 3192, mantendo descida para 050. Ok, Jack. 40, decola da pista 17 com curva esquerda, perfil de saída Momo, transição VADAP com curva esquerda. A rota via Whisky 42, Lapa direto. Transponder 50 no 7, controle 1 no 98, torno no 86. Meu Golf, corrigindo, sua rota inferior, Whisky 42, Lapa, direto. Uma 8, bom voo, boa tarde. É 9, 8, obrigado. Fechamento correto para acionamento de táxi, torno no 86, confirme PLB. Radar, atua para 240, saída da El, voo no 649, após 2000, autorizada por Didael. Após 2000, pro hoje da El 240 no 649. 6-0-4-0-3-1-9-2. Desce via para 2000 pés, 2011, então 3192. Confirme, 3192. Tendo pushback no setor, assim que o mesmo livrar, está livre ingresso no pátio 1 para o 07. Poxa, você pode adiantar em pela Índia, passar na frente ali para manter nosso horário limpo? Ok, é o seu critério, ok? Porém, o estacionamento é no caminho da Juliette, ok? Se o senhor quiser rodear pela Índia, tá tranquilo. O pushback dele padrão é deixando o seu caminho livre, ok? Ah, beleza. Agora fica mais fácil. Obrigado, então. Confirme a aeronave que chamou para a Copa. Tana 6327, informação em curso Sierra, só mais um minuto para a Copa, eu estou checando seu nível. Gente, o hotel de Matamba, como que ainda não recebo no radar, apenas para informação, tem um tráfego, o Vitorino e Juliette, mantendo no 1500 pés, passando agora vertical de Veracruz, sem contato com o controle. Vitorino de Juliette, voo no 1500 pés, corredor Veracruz, reporte Paripe. Sucesso brasileiro 4008, estabilizado? Detecção localizador, 08. Complete final, torre 1186. Brasileiro 4008, boa tarde, ajuste 1011, reporte marcador externo, vai prosseguir direto para pátio militar? Pátio militar, vai reportar o marcador externo. Hotel Lima Tango, confirme a